corrida, colo 2-0, controle 1, 2-0, deixa 2. 2-0-8, grato, passando o telefone. Controle, muito bom, dia do Papatã, nossa golfe de fome. Decola da 1-0, para cima da borda. Golfe de fome, se mantém 1-0-0, sair da borda. Grato, golfe de fome. Salvador, Força Aérea 735, chama pouso Montes Claros aos 1500 e vai manter 1500 pés sobre o terreno até Montes Claros. Aeroporto 735, autorizado no 1500 pés para o destino e copiado o destino. Grato, na professora da Mar, reportar a ONU mesmo. Controle ao outro lado, tá bom? Descida. Vamos para descida para 045, pessoal, fazer bom na presente posição. Gente, nível 045, Vitra 8, Vitra até a foto. Confirmando o tráfego 1 mil pés, corredor é cheio, helicóptero. Afirmativo 1208, isso vai passar, obrigado. Autorizaria para o Asco de forma direto, Barba? Direto Borba. Direto Borba, golfe de Borba. Salvador, bom dia, o Whisky Alfa decola na sua escuta, saída Aro, Borba. Alfa Tango, contato radar, vou para nível 200, sem restrições, saída Arbor. Seguindo para o 200, leve das restrições, o Whisky Alfa Tango. O 2065, chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 1238. 251-232-238, a secundária, vamos voltar. 238, bom dia. O farol da mar, o Força Aérea 735. Ordenação. Monitore as frequências do centro Recife 1260, alterna 1288 para informação de voo e alerta. Monitorar, autoriza para o destino. autorizado, Força Aérea 873. Registrado, monitorando para o de controle, na pronto de destino 873, registrado. Confirma o estimado da colagem? Prossiga. Super Clique Quebec Gate, Antônio Código 0145, informa o PLB. Azul 01. A sua escuta. Forma, quanto tempo irá fazer o sobrevoo? Mais 30 minutos. Bem, já pode ir lá retornar para Salvador? Afirmo. Copiar. Agora 7 veio confirmar o nível inicial, tudo bem? Direita na radial 160. O transponder é 2647. Mano, o PLB novamente? Estou indo no 8, estou no 5, não sei. Solo azul, 25, 2770 para o táxi. 67, 3 horas, vitória. Azul, 2770, autorizado táxi. E a Índia, ponte esperador no 02, 1 no 8, estou no 5, que é igual no 0 no 6. Táxi autorizado via Índia, quando o próximo é 18, 95, azul, 2770. Salvador, voo 184, conexão, de autorização, vem sempre. Voo 184, prepara-se, daqui a pouco eu trouxe o Caju, agora na costa. Caju, 184. Informação, é o 2. 9, bom dia na chegada Mara, em descida 050. 050, só precisa o 39. Obrigado, ótimo dia. Valeu, viva o hotel, parte de preparação. Só que você siga. Parte de preparação. Descida para 200, ajuste 9096. Alfa Tango, como na Pro, está mantendo? Passo 0, 0366, descida para o 060. 060, voando direto para o Terra Vista 366. Cara, conta uma cara, deixa eu achar a tela. Até a alma, tempo solto. Okay. 2770, derrubo 34, controle 12028. 208, obrigado, até a volta. Eu vou funcionar só estimado de pouso. Passa no 5, vamos. 648, Maceió, autorizado via Pesoluno 7, Orago, direto, nível 3, 0, saída da PUC, transição Caju, primeira curva esquerda, transponder 5014. Autorizado, Pesoluno 7, Orago, direto, PUCA, saída, transição Caju, com curva à esquerda, acionando 5014, voo 1648. Resposta busca 1648. Pode dar lá. Thank you, Bravo 368, thank you, Padrão 080. 368, down 80, azul 270. Doutor Fox, se separou no 1506, tem condições de manter a proa 120? Afirmo. Na proa 120, aguarda para voar direto ao rotatório. Para o nível de voo 070. Espera da hora. Para o nível de voo 070, vou ir na velocidade 368, azul 4207. Salvador, bom dia, SAM 3198, atinge e mantém o nível 170, informação hotel. Azul 8, bom dia, prossiga na chegada Mari, reduza para 2509, desce até o 090. Até o 090, reduzindo 2509, SAM 3198, obrigado. Azul 4207, reduza para 2509. 1739, desça para 2500, autorizado terminado e reporte 7366. 2500, terminado e reportado 3740, desça para 4000 pés, o ajuste 1096, se possível manter a high speed, é número 2 na aproximação, na proa 7366. Descendo para 4000, 1016, vai reduzir para 250 ao cruzar uma centena e vai tentar manter a bem próximo. Zero, five, zero. 5-0, azul, 2-7-8-0. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, está em contato com o radar, sobre a via saída Conde, ao 090. Salve, nível de voo 090, via saída Conde, Vitor Charlie Hotel. Papapá, Whisky, Alfa, Tango, 65, frequência 260, alternativa 28, decimal 8. Azul 2780, mantém 2409. That's right, 2409, 2702. Hotel Fox, como uma proxy está mantendo? Tango, Vitor da Vox Controle. O controle de necessidade manter a proa 120 para o retorno para Salvador. Confirme minha proa está mantendo. E manter essa proa também, vai fazer levar a proa 090 para evitar a restrição de aratura. Salvador, o 1648 na 05, solicita pushback e isolamento. Fono 648, autorizado, push, porta. Portará para o saque, fono 648. Reduzindo para 2309. 368, 2309, que é 3190. Esse aqui é o nível de voo 080. Só 080, que é 3198. Modo 368, voo 360. Aqui. Azul 4207, desse é nível de voo 060. Passo 0 desse para 2.510, o ajuste é 096. 1.096, tá? 3740. 3782, desse para 4.000 pés, o ajuste é 096. 7802, 4,000 feet, que o Nate vai vir assim. 4,000, Juliette, mantenha nos corredores, o número 510. Sapatango, Oscar, Golf, uniforme, está afastado de Salvador. Tanta milhas, o serviço está terminado para o serviço de informação e alerta sobre Recife na frequência 92 ao 45. O 3740 autorizado a RNAV, repórter serve 366. Autorizado a RNAV, 366, pode descer para 2500. Autorizado 2500, ajuste na 096. Obrigado. Atingir 800, sucesso 3198. 3198, desce até o 060. 060, 3198. Passou 366, eu vou 739. 9 torre na frequência 98.95. 295, boa. 37, passando a frequência de Alterra, Vitor 372. Você tem condições? Positivo. Serve 372. 372, 3740. Polo 739, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Confirmando, 739 avistado, autorizado com 1.0, vento 1.30 graus, 1.29. Depois, 1.0, vamos para 3.9. 3198, operação para o sequenciamento, curve à esquerda, na proa 015, pelo limite radial 270 de Salvador. Esquerda 015, limitado pela 370 de Salvador, curta 3198. Salvador, Cordial, bom dia, 094 da Gol, informação hotel, descer 150. Zona 094, bom dia, proteína que é na Marinha, descida 070. 60070, chegada na área. 4207, número para a posta. Primeira nave. 4207. A número 4 para aproximação, veteração para o sequenciamento, curva agora à direita na proa 230, seu limite é radial 290 de Salvador. Azul 2708, 2,500 feet, fly to Terra 36 feet, clear to RMA procedure. Azul 2780, clear 2,500 feet, Terra Vitor 368, 106. O repórter não pede, César. Controle, vem para o Charlotel. Sou Charlotel, prossiga. Atenção, a solicita se autorizado como nível final, o 110, Vitor Charlotel. Mantenha 110. Sim, mantém nível de voo 110, Vitor Charlotel. Passo 07, reduza para 200 mais, desça para 4.000 pés, o ajuste é 096. 3198, reduza para 2009, desça ao 050. 50, 2009, fazer 4207 curva à direita, foi girar à esquerda, ela pôr 210. Esquerda 210, 4207. I'm going to approach us with 780, Phillipson, final approach, runway 10. 780, roger. 10. Ali, mantém, 10, vou runway 4. Oh, 180, Max. Azul, 780. Azul 4207, azul com navegação na Probe 7368, vai seguir o tráfego da companhia, uma TR-72, vista para 2510, autorizado a RNAVE. Azul, curva à direita na Probe 080. 219. Cruzado 7, chama só 1, 2, 1, 9. Tem que ir para 1.510, Vitor Silo, Quebec, reporte Paris. Poderia confirmar o final da mensagem, não confio? Reporte Paris, desça para 1.510. Para Paris, obrigado. Sim, Juliette, vou ir rotatória na presente. Eu li, rotatória. Vitor Del Fox, vou ir rotatória na presente. Reportagem da Juliette, vem para o 07. Rádio Itália, falei para o 07. 7. Relax, 900 para 1500. 3740, estabilizado. 7402, Renato Freire, pelo 1895. 1895. Azul 2708, Tower Frequency 1HF, Mile 95. Azul 2780, Tower GNF, Azul 4207, Frequency 2, Volta Terra, Vida 366. Agora, 3466. 20. Todo Tower, good morning, Azul 2780, Stevenson, final approach, runway 12. Azul 2782, continue approach, wait for runway 10, rotate it. We'll continue to 780. 1648, decola 48, controle 120, decima 8. 1010, vou 1184. 1184, mantém o ponto de zero. Mantém, 1184. 1648, controle 120, decima 8. 3084. Tem que estar autorizado o procedimento, claro, para 3998. E tem energia de estabilizar o campo? Completamente, tá. 12195 graus. Tá bom dia, Papa Tango, Vitor Índia, Júlio. Vitor Índia, Juliette. Condições de encurtar, se final do ano 7? Na firma. Um curso na medida do possível, repartindo aos 3 meses. Mostrará, juro. 5 0. Para o 50, na prova de Terra Vista, 366. Zona 0, 9 4. Sucesso. Juliette, 0 7, para 3 9. Ajuste, autorizado, desça para 2510, o ajuste 10106. É, autorizado a RNAV da 10, tá? 3102. O Tilo Quebec atingiu 1510, vou ir para Ipre. O Tilo Quebec está presente, está cruzando agora 1800. Autorizado. Obrigado, não foi para Ipre. 2782. T740, solo 50, livrando a direita, solo 121, décima 9. Direita, 219, boa. 366, torre na frequência 1, 8, décima 9, 5. 8, 9, 5, obrigado. Doutor, bom dia, 3740, livrou. Azul 4207, mantenha aproximação, aguarde a pista livre. Valeu. Azul 2782, clear to land runway 10 in 140 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, Azul 2780. Azul 207, tráfego à frente, reportou mando de pássaros no final, aproximadamente 4, entre 3 e 4 milhas, eu capturei. Corinthians Juliette da presente 360 pela esquerda e repartiu intercepção no final do ano 7. 360 esquerda, Julie. 10, a gente chama 09, autorizado a Aguinaldo. Para 2500 com 1016, autorizado a Aguinaldo, é de poder estabilizar. Pode estabilizar algum campo? Afirma. 2 na frequência 1895. Prepara você, pode ir. Juliette, porta para o Augusto 03. Haverá, Juliette, para o Augusto 03. Convite para o Hotel Fox. Vitor, Hotel Fox, mantenha 1.500 pés, ou espera sobre a Ciasa, com curvas pela esquerda. Gente, espera a Ciasa, o Hotel Fox. Azul 2782 on the ground at type 3, ground 121, this one item. 121, this time item, sorry, 2780. Céu 1201, obrigado, que é volta. Para graus 12 mais. Livre pouso, o 4207 confirmando o vento, sir. 140 graus, 12 mais. 2782, Alfa Kilo, passe 335, posição prevista. Era só seu, confirma 2780. Informou o decimal lado 5. 1897. Para a Ceasa, o 1510, passa 28 tons. Sim, Matheus, está mantendo o 1000. Visual com o tráfego pousando aí na 10 e com outro tráfego ali na final da 10 também na minha posição agora de 12 horas. Afirmativo, Vitor e Juliette será o número 3 para pouso em Salvador, realize o 360, reparte reinterceptando a final da 107, vai pousar após o 320 da TAM. Afirmativo, pode dizer que está então 270 pela direita aqui, tá? Afirmativo, está autorizado. Claro, Júlio. Azul 4207. Devido a eu tenho duas aeronaves na rotatória fazendo certo. Quebec, com 360 pela esquerda. 0 quilo para o Pat 3, 4 Romeu, posição. Quilo, Pat 3, 4 Romeu, posição, Azul 2780. 7, solo ao 55, solo 121, décimo lado. 121, mais Azul, 4207, boa. 120, décimo 3, Vitor, solo top. Olá, Azul, muito bom dia, Azul 4207, Branco. Azul 4207, bom dia, taxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 4207. Pará, Júlia. Bem, confirmando prosseguir quando achar? Então, se possível, eu vou lá, aí eu não saio da situação da magnética 2, que eu tem que prosseguir inicialmente no corredor achar até a liberação para hoje do controle, que inicialmente no corredor achar. Vai para o Analdeu, tá pronto com? Vai para o Analdeu, autorizado Monte Clássico e... Nível 1 no 05, é disponível na Monte Clássico, consegue na alta zona de voo. Inicialmente, corredor axé, restrição de mil pés após o decolagem do 17, curva na direita, transponder 5001. Sim, autorizado no 05, a Catarina vai voltar para o 97, curva direita, corredor axé, acima 5001, na Catarina. Para confirma o passo que se encontra. Pista. O passo que se encontra, Bernardo e Pelé? 4-4, 2-4, Alfama, 2-4, 5-4, acionamento táxi 2-1-8, 5-5, para não ver. Pelo Quebec, compete mais um 360 pela esquerda, aguardando para o VAR rotatório. Mais 3 vezes, Vitor, hotel Foxtrot, autorizado 1 no 1000 pés, reporte final 1 no 7. 1 mil, reporte final 1 no 7, hotel Fox. 4-0, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 3-7-4-0. 1 no 2, 1 no 19. 2 no 9, 3, 1 no 9, 8. 4-2-1-7. Voador, tá 3-1-9-8, bom dia, livrou nosso escudo. 2-0, vento 1-2-0, graus 1-2-2. Desde a decolagem, 1-0, vento 1-2-4. Vitorinho Juliette, autorizado ponto de cima 7, vento 1-2-0, graus 1-2-2. Livre na 7, viu? 4-0-1-3-5, Mateão na 1510, nos corredores. Sou pelo Quebec, autorizado na proa da SEASA. Proa da SEASA, Vitor, pelo Quebec. Sinal, Alcético, Vitor, até o Fox. Vitor, até o Fox, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, até o Fox. Avisou o RNAV da 1-0, 1-0-9-4. 1-0-9-4, hoje, na frequência, no 8-9-9-5. 8-9-5, para o controle. 9-8, Juliette, 1-0-9. Juliette, portão 09, 3-1-9-8. É o gol 1184. Alô, ao 59, libere na Quebec e aguarde para o Black Trip. Procurou a família e tinha 6. Sou 184, contato radar, mas eu 370 na saída PUC. Ok, na saída PUC 370. Muito obrigado, 1184. Mike, que é de controle? Canado 0156. Gente, o POP 05. Nosso reporte, Paris. O quilo Delta chame torre na sequência 8.95. Eu tô aqui no Quebec. Final 97, paixão travada, dá um foco. Vitor, até um Fox Trot, autorizado para a posição 7, vento 140 graus, 1, 2, 1. Oi, bom dia, Vitor, aqui no Quebec. Vitor, aqui no Quebec, mantém. Rapazes, estão guardando autorização. Gente. Então, está aí a altitude. Pode tirar a... Mike está para November. Essa 3191, aqui, informação aqui, informação 3491, para o Galeão, aguarde para a informação Índia. 94, autorizado com o soma 0, ventou no 40 graus, 92. Eu posto, soma 0, 1094. Paulista 07, mantém ponto zero. Chanel M1 no 40, decolou 01 no controle 1 no 20, décimo 8. 208, boa. Chanel M1 40, bom dia. Chanel M1 40, bom dia, está em contato com a base, tudo mantendo o 350 na saída PUC. 350 PUC, M1 40. Para o táxi. Vitor, você está ao final da 197, Vitor, aqui no Quebec? Afirmativo, livre no Quebec. Quebec. Mão 8. 360 autorizado, autorizado outro 98, 7 volts, 10, veio, Sael, Leda, Iru, primeira curva à direita, 5037, transpone 308, contra. Transponda? 5037. 5037, correto, chama o transportão 62, 3190. Uno 094, solo 02, solo 121, décimo agora. 219, ao librar, 1094. Solo Salvador, bom dia, 1094, librando a sexta. 1094, alfa, chamante da Juliette. Alfa, outra Juliette, posta. 1094. Perfilo Quebec, autorizado por Sistema 7, vento 130 graus, 12 mais. Quebec. Olimpo 07, litro de decolagem, vento 130 graus, 12 mais. November, me escuta? É, a sua solicitação foi coordenado controle, vai inicialmente manter o axé, o nomil, e assim que o controle puder liberar, libera o som de ar para o caixa prévia. Força Aérea, Informação Índia, pronto com a pena. Afirmativo, cliente da Índia, pronto com a pena. Visual com o campo. 094. Força Aérea 2591, autorizado para Brasília, via Peso 97, nível de voo 380. Saída Arbor, após voo à posição Elefa, com primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5016, controle Salvador 120, décima 8. Transponder 5016, Sol 2591, por gentileza, o cotejamento foi totalmente sobremodulado. Por gentileza, coteje novamente a autorização. Sim, mas poderia, então, vamos lá. Autorizado Brasília, nível 380, via pêndulo 17, a saída é Arbor, após direta posição elétrica. Primeira curva, após a decolagem, direita. O código locado 10 no meio, controle 120, decimal 8, confere 2591. Confere 2591 no cotejamento correto no pátio militar, no estacionamento? Sim, mas está pronto para o acionamento 2591. Acionamento a critério, confirme, já trouxe a informação de POB? POB 31. Qual a autonomia? Não entendi. 3h30. Acionamento a critério, chame pronto para o táxi, Corsário 2591. Charlie Mike, Luiz de Asa, repórter de Dalgo Campo. Cala visual, Alfa Mike. 208. Papa Romeu, Vitor, Charlie, Oscar, bom dia pra cigano. Preciso estimar de pouso. Em mais de 2 horas e 30. O Bavi, é o peso no meia, Osmo, DCT com fins, DCT chamode, é o peso no 30 até em Tite. Nível de voo 430 aprovado. Decolagem piscina 7 com primeira curva direita, saída da Eule da Motiva. Transponde 5057, controle Salvador 120, decimal 8. Gente, decolagem pista 90 aprovada, permanece curva à direita e a saída da El Leda Motiva. Papai Novembro, está autorizado caixa prévia, curva até 3500. Passou 1.500 a todos, passa a prova, volta para o Navando ao Braço. A transição é Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor, Alfa. Afim, 5057, Vitor Charlie Oscar confirma para mim o POB, autonomia e o pátio. Chame a torre para acionamento em 118.95, que é 1096, Vitor Charlie Oscar. Afetar Mike, salve de algum campo. Afirmativo. Torre 118.95. 1895. Torre o Papa, Papa, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, reporte final no site. Tomar a final no 7, Charlie Mike. Mike, a Juliette com 1110, livre back track, livre na papá, aqui. Excelente, bom dia. Confirme o problema? Gente. A ingressão no final da 17 contra a embaixo checada, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado com pistola 7, vento 150 graus, 122. Autorizado pouso no 7, Alfa Charlie Mike. Charlie Oscar, livre acionar, chame táxi. A 200, pode prosseguir. A 400, eu tenho um tráfego no nosso posto. A hora é o nosso mesmo, mas tem 3510, é um papo alfa 34. Tempo 07, chame os canais Tango 18, Tango 905, Tango 111. Só te arrima aí que falou do 4, confirma o pátio. É o 5, vai ser. Gente, eu estacionando a frequência livre, bom dia. Papá November, vamos centrar a zona de posição de 20 no rumo oposto, mantendo 050 na 2320. Solo Forteira 2591, no pátio militar, para identificar. 2591, chame a torre para táxi, tem 1895, PNH 1096. Papá November, só confirma, é voo estrelado ou aerolevantamento? Gente, é, foi solicitado manter 3.506, eu estava tá mantendo 4.007, confirma. 2591. Parte militar para identificar. Porteiro 2591, autorizado o táxi, é a parte do ponto de espera do hotel. É, por trás, eu já está cruzando com o tráfego, aguarde para ver. Aguarde, é Papá November direto, Monte Claro. NMA 202, desce para 2500, autorizado a RINAV, reporte serve 366. 2500, autorizado, reporte serve 366. É com o Papá November, subiu, mantém 1905. Salvador. Bom dia, Azul 4207, vamos tirar ainda o seu tráfego para Guarulhos. Azul 4207, informação em curso, Índia, pronto, quase. Azul 4207 para autorizado para o aeroporto de Guarulhos, nível de voo 320, via Upslu 10, Tango Bravo Eco, decola da pista 10, com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, aciona 5043, azul 4207. Autorizado número 320, e a torre 10, com a batida, colado 10, primeira curva direita, no perfil da Dael. Depois Leda, Motiva, aciona 5043, chama o controle 208 e a torre 589, o azul 4207. Confirmando a transição Motiva, azul 4207, me pronto para acionamento. Transição Motiva, chamará 4207. Táxi 231, avião 330, Campinas, 221 agora. Confere 25, 91, Librando na Delta. Confere 25, 91, táxi via Alfa, mantenha-se do Juliette. Juliette, no Delta. Confio, amor, 231, 91 para o táxi. Apatando o X no modelo controle. Batendo a proa da Seasa. Alfa, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 16. Baixo Índia, ponto de espera 295, 26, 3, 1, 9, 1. 0 graus, 1-2-2, chuva sobre o campo, pista molhada. 6-2-0-0. Tô Sérgio, hoje está autorizado o ingresso, pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Vitor Sérgio, fica ciente. Autorizado cruzamento da 1735. Táxi autorizado Quebec, Mike na Lima, solo 1219. Conchera 251, no próximo da Alfa. Conchera 2521, segue táxi como número 2, após as bandas da Tanzi, Juliette, Pátio 1, Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 18, decimal 95, ajuste 10, 16. Baixo, passei com o número 2, ingresso para o empate, depois...